Boa noite a você, nosso amigo, nossa amiga, nosso programa Visão Espírita de quarta-feira, nessa noite um pouco fria, um pouco chuvosa ainda, né? Nós estamos aqui reunidos para que a gente possa falar um pouco sobre Espiritismo e hoje tem um programa especial com o nosso amigo Álvaro Vargas, que eu já vou rapidamente chamá-lo para cá e a gente começar. Boa noite, Álvaro. Tudo bem aí? Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos participantes do programa da rádio. É sempre uma satisfação muito grande esse reencontro, esse bate-papo na Visão Espírita. Álvaro, o tema de hoje é aquele. São dicas especiais de como superar os desafios que surgem durante a nossa caminhada terrena. Um tema que vai ser bastante interessante e vamos tentar explorar ao máximo aí o conhecimento nisso. Vou começar já, tá? Então, assim, durante a leitura, durante os estudos, os espíritos nos dizem que, embora a gente tenha evoluído bastante ao longo dos séculos no aspecto intelectual, nós ainda não conseguimos a mesma evolução na questão dos sentimentos. Por que que isso ocorre, Álvaro? A gente sabe que, dentro dos postulados espíritas, Deus nos criou simples e ignorantes e nós vamos evoluindo no aspecto intelectual moral ao longo do tempo que a gente fica na erraticidade e também aqui reencarnados. A nossa idade sideral, para ter uma ideia, passa de 1.500.000.000 de anos. E nós somos o que somos ainda, né? Cheio de imperfeições. É o diamante bruto sendo lapidado. E nesse processo evolutivo, a primeira preocupação que nós temos, particularmente quando reencarnamos, é as necessidades básicas, né? Se alimentar, tá com fome, tem que comer. Está com frio, tem que se agasalhar, está ventando muito, tem que fazer uma casinha. Então, para isso, desde a época das cavernas, para chegar até aqui, nós procuramos atender essas necessidades básicas de qualidade de vida. E isso desenvolve a inteligência, a criatividade, você tem que buscar uma alternativa. Se tem naquela época das cavernas, o tigre dente de sabre feroz, eu tinha que buscar me proteger, uma lança, alguma coisa, o fogo, para afugentar as feras. Então, isso desenvolveu a nossa inteligência. E com o desenvolvimento da inteligência, na sequência, começa também os valores morais, os sentimentos. A gente vai notando que as regras sociais mudam ao longo dos tempos. É impressionante. Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ainda se falava de duelo. É o duelo. Isso é uma coisa inaceitável nos dias de hoje. A Primeira Guerra Mundial, que foi uma barbárie, morreram acho que mais de 30 mil, perdão, morreram milhões de soldados, né, dos dois lados, na Primeira Guerra Mundial, e foi usado gás venenoso. Morreram milhares de soldados com gás venenoso. Aí teve um acordo de Genebra, depois da guerra, gente, ó, podemos jogar bomba, mas não podemos jogar gás venenoso. Então está proibido o gás venenoso, ou seja, uma evolução da sociedade. Que é assim, guerra já é um absurdo, mas botaram certos limites nessa violência. Então a gente vai sentindo que, nesses 100 anos que se passou, houve uma grande modificação, uma mudança do aspecto moral. Você vê que hoje você tem. Desde quando nós temos armas atômicas? Existem mais de 15 mil artefatos nucleares capazes de varrer o hemisfério norte do planeta. E a guerra não aconteceu nuclear. Entre as grandes potências, pelo menos. Só houve uso de guerra na Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos bombardeou o Japão. Mas, duas bombas, né? Mas, ou seja, esse fortalecimento moral, esse desenvolvimento da sociedade, ele vem depois do aspecto intelectual. Isso é que está acontecendo. O ideal é que possa se equilibrar, né? Mas sempre terá um avanço, a intelectualidade sempre primeiro puxando depois os aspectos morais da vida. Aí uma expansão da consciência e depois o ser humano acaba buscando o caminho moral também, né? Exatamente. Álvaro, e assim, diante das dificuldades que a gente tem quando está na carne, é extremamente difícil a gente conseguir um êxito pleno numa reencarnação. Isso pode significar que nós assumimos mais tarefas do que a gente estava capacitado, do que estava programado? Você tem na nossa população terrena, desencarnado e encarnado, a predominância de almas muito atrasadas ainda, né, no processo evolutivo. Você tem aí talvez 60%, 70% reencarnando expiação, e os 35%, 30% já em reparação, provas, almas que já se aderiram já aos conceitos mínimos, pelo menos básicos, de civismo, de ética, de moral. E a gente fica muito tempo no mundo espiritual se programando. Então a gente abraça lá um programa que condiz com a nossa capacidade de sucesso, de êxito. É certo que ninguém faz uma programação reencarnatória aleatória. A programação ela é bem fundamentada com nossos mentores espirituais, que vão assinar, lá, autorizar as provas, as reparações que nós temos que fazer aqui na Terra. Nós temos plena condição de êxito. Mas acontece que a Terra encanta, a Terra, puxa vida, a gente está aqui e se acomoda, né? A música, a paisagem, toda aquela instinto animal que reaviva essa animalidade na gente, né? A questão dos prazeres da vida, que a gente fala, né, do mundo material. E aí a questão espiritual vai sendo apagada da nossa missão maior e acaba se comprometendo e voltando para o mundo espiritual, muitas das vezes de mãos vazias. A dura realidade é que a maioria fracassa fragorosamente, a grande maioria. Mas nunca evolui, tá? Porque o postulado espírita coloca que nós nunca regredimos. Nós podemos estacionar, nos endividar, mas não regredimos. A gente pode não evoluir, mas ficar estacionado. Mas aprende alguma coisa em todas as encarnações. Agora é ruim, porque se você tem um programa e você não executa, você assume um compromisso muito grave para a próxima reencarnação, que pode ser uma programação com agravantes. Você te deu tudo de bandeja, você não usou, não aproveitou, você quer repetir o mesmo erro? Então é lamentável. Certo é que a gente possa cumprir pelo menos a maior parte do que foi programado na erraticidade. Isso é ideal. Você me dá um gancho para uma questão aqui, porque nós, vamos chamar de simples mortais, né? A gente às vezes tem aí o nosso planejamento reencarnatório, os nossos endividamentos, as coisas para serem resolvidas. Mas existem pessoas que trazem determinadas mensagens específicas, como a gente vê, por exemplo, relatos no livro Caminhos da Luz. O que é que está acontecendo, né? Como que esses mensageiros acabam falhando, né? Considerando que eles iam trazer mensagens importantes, relevantes, que poderiam afetar muita gente. Os mentores não podem interferir numa situação como essa? É que Deus nos deu o livre-arbítrio, e ele é respeitado, né? O livre-arbítrio é uma condição imposta por Deus. Nós podemos pensar e agir com a nossa decisão própria. É o mérito ou demérito das nossas ações. E os mentores respeitam esse livre-arbítrio nosso. E se nós optamos por errar, por manter uma vida de equívocos, nós vamos colher por isso, que vai ficar impregnado em nossa consciência e vai ser muito ruim. Então, nós temos os mentores espirituais, todos nós temos o guia espiritual em particular, algumas religiões chamam de anjo da guarda, né? Que nos protege. Mas ele protege sempre respeitando nosso livre-arbítrio. Ele vai falando, olha, meu filho, não faz isso. Vai dando, soprando. Agora, se eu me recuso, eu vou vibrar noutra faixa e vou, sabe, abandonar o bom senso, a responsabilidade. Ele, olha, é o caminho que você quer seguir. Porque a gente observar as crianças, você pode, todo mundo que é pai, tem filho, você fala, meu filho, vai nessa direção. Às vezes vai, às vezes não vai. Mas ele vai errar, mas com o próprio erro ele vai aprender também, opa, não devo fazer isso. Então, assim também nós, como crianças espirituais, nesse processo encarnatório, cometemos deslizes, equívocos, mas aprendemos também com o erro. A questão é que os mentores não querem que a gente sofra, mas não tem que sofrer tanto assim. Siga um caminho mais correto, mais ético, honesto, né? Porque as ações são como bumerangue, você faz e volta. Então, os mentores influenciam positivamente, mas se eu fecho minha mente e aí vou vibrar com os obsessores, aí é um problema meu e eu vou sofrer por isso. Mas eu vou aprender também pelo método negativo, o que eu não deveria ter feito. Você, ainda falando nessa questão de mensagem, Jesus falou sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu queria que você esclarecesse isso, inclusive escolhido para quê? Né? Para que essa escolha seria feita aí? Bom, Sérgio, nós, como você falou dos mensageiros, é interessante, antes de entrar nessa questão, tem inclusive uma obra muito boa do Chico Xavier, psicografada pelo Chico, ditada pelo Espírito de André Luiz, Os Mensageiros. Acho que todo mundo deveria ler essa obra. Ela explica, inclusive, tem um instituto especializado em preparar aqueles que vêm trazer a mensagem espiritual para a humanidade. Diferentes religiões, budistas, protestantes, católicos, espíritas, umbandistas, todas as correntes filosóficas, religiosas, têm os seus mensageiros, pessoas que se prepararam para isso. E nos diz lá os mentores que a maioria, mesmo preparado, fracassa. Porque uma reencarnação é muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Ninguém disse que reencarnar aqui, ter sucesso pleno na reencarnação, seria fácil. Muito difícil. Por isso, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aí que o mestre falou. O chamamento de Jesus é constante. O chamamento à razão, ao bom senso, à ética, é plantar boa semente e ser a pessoa boa. Então, todos são chamados, né? Muitos, quer dizer, todos são chamados, todos são convidados a ter um comportamento correto. Agora, os escolhidos são poucos, são aqueles que vão aderir a esse chamamento de Jesus. E escolhido para quê? Conforme o Sérgio mencionou. Para continuar reencarnando na Terra. Porque ninguém vai ser chamado para ficar lá no céu, sentado em cima da nuvem, tocando harpa. Nem contemplando Deus, né? Ouvir Deus. Olha, isso é um processo longo, ver Deus, entender com profundidade Deus, nós temos que ser espíritos puros. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, disse Jesus, as bem-aventuranças, correto? Mas quem é que tem um coração puro? Nós vamos levar 1 bilhão de anos ou mais para ter coração puro, muitas encarnações, inclusive planetas mais elevados que a Terra. Nós estamos ainda muito, nosso coração ainda está muito duro. E, e nossa inteligência também. Né? São almas que têm. Nós estamos mais ou menos na metade do processo reencarnatório para ser espírito puro. Quer dizer, falta mais de 1 bilhão de anos pela frente para ser espírito puro. Então, quando Jesus nos convida, e os escolhidos, para continuar reencarnando na Terra, porque o nosso planeta já foi um planeta primitivo, hoje é um planeta de provas e expiação, encerrando um ciclo de provas e expiação, já está entrando e quase concluindo um planeta de regeneração, onde não vai ter mais maldade. Só vai reencarnar na Terra as pessoas que querem fazer o bem. Não quer dizer que sejam almas puras, por favor. São almas comuns. Mas almas que não querem matar, não querem roubar, não vão traficar droga, não vão saltar banco. Pessoas que, sabe, não vão ser políticos corruptos. Então, isso aí não vão ficar mais, não. Tá, isso, peraí. Vai corrupção lá no planeta primitivo, aqui na Terra, não. Aproveita agora, né? Estão aproveitando, estão, né? Se lambuzando aí, né? Mas vai ter isso tem um prazo, viu? E aí depois vão. Então, os que não ficarem à direita do Cristo, eles vão para o planeta primitivo, igual a Terra foi há centenas de anos atrás, ou um planeta equivalente à Terra de provas e expiação para dar mais uma. Prorrogar um pouco mais o tempo, talvez mais os 5 mil anos, para poder depois voltar a reencarnar na Terra outra vez. Você tocou num ponto importante, porque o regenerando, às vezes as pessoas ficam pensando em regeneração como uma coisa já felicidade plena, e não é isso, né? O regenerando é aquele que já não se compraz no mal, já não tem mais o mal como primeira opção, mas ainda ele precisa depurar uma série de características aí nele, né? Nós temos, né, a condição da reparação, porque quando a gente vê esses enviados de Jesus, almas boas, né, Pedro, os apóstolos, todos, foram martirizados, já eram espíritos já bem elevados, mas ainda tinha resquícios nesses espíritos de existências pregressas, talvez até em outros planetas. Então nós temos assim a eternidade para pagar os nossos débitos. Não precisamos mais espiar, você vai sofrer aquela espiada, vai fazer uma obra boa, uma obra no bem. Então, a Terra vai ser o planeta de regeneração. Aqui, as pessoas que têm inclinações e disciplina moral, ética, para se comportar como cidadão do bem, vai reencarnar na Terra. Não precisa ser perfeito, não. E fala uma coisa, que é uma pergunta que acho que é óbvia para quem está prestando atenção no tema, assim, se é tão difícil cumprir o planejamento, a solução não seria fazer um planejamento mais leve? Essa pode ser uma opção, e provavelmente a gente fez isso em algumas encarnações. Eu conheço, na história, a gente da literatura, algumas pessoas, alguns indivíduos que pediram a reencarnação mais branda. Eles tiveram uma encarnação muito dolorosa, muito difícil, um resgate muito... Imagina aquele pessoal que reencarnou na Alemanha nazista lá e foi para aqueles campos, aqueles traumas, aquele sofrimento. Foi um resgate, né? Uma expiação. Então a pessoa pede uma outra, quando voltar, uma coisa mais branda, um país mais tranquilo, um local mais tranquilo, para dar um tempo e se preparar para uma nova etapa. Então isso acontece, tá? Agora, o programa nosso reencarnatório, ele, cada ciclo, é mais ou menos 28 mil, em torno de 28 mil anos. E nós vamos reencarnando, vamos evoluindo, e formamos famílias espirituais. E aqueles que vão avançando mais, vão subindo alguns degrauzinhos. E alguns vão ficando para trás. Aí vai chegar num ponto que o mentor fala, olha, você não vai mais estar nesse grupo, porque você está muito para trás. Está patinando demais. Você, para alcançar, você tem que passar por certas experiências aqui, você teve várias chances e não aproveitou. Então você vai ficar num planeta primitivo, vai para um planeta igual à Terra, e você vai se afastar desse grupo que você gosta tanto. Aí a pessoa se assusta um pouco, peraí, não, peraí, acho que eu posso fazer isso. Eu acho que quem é estudante, já fez a faculdade, deve lembrar daquele da tal da virada. A gente, às vezes, quando jovem, não estuda o suficiente durante o período, né, e vai vindo a prova, fala, nossa, eu não peguei o material. Eu fiz isso muitas vezes na faculdade. Pegava lá o cafeteira com café e começava com aquele grupo estudando última hora para dar aquela virada na noite e saía para fazer prova. Entendeu? Então, eu fiz muitas vezes, foi assim, né? Jovem é jovem. Não, né? O sprint nos últimos 100 metros. Aí. Então, aqui, muitos aqui de nós estão na fazenda virada. Teve várias encarnações e não aproveitou. E agora foi, nossa, eu vou perder a oportunidade. Jesus me chamou, eu não atendi. Agora, para me ser escolhido agora, eu tenho que fazer alguma coisa de bom. Aí vem, faz um programa bem arrojado, aí chega aqui... Começa a ficar resmungando, né? Oh, tem uma questão interessante, eu já até coloquei na tela do Francisco Moretti, que ele fala o seguinte: a gente está falando de completistas aí, né? E ele faz a pergunta, Álvaro, nesse caso, o sucesso completo numa missão só Jesus teve? Esse é um bom tema para fazer um estudo, né? Mas não. Você pega almas, por exemplo, como... Jesus é um modelo, é perfeito, né? Jesus não tinha... Jesus não, na verdade, ele não reencarnou, ele encarnou. Só teve uma existência física na Terra, que foi na Palestina, tá? Ele não precisa... Ele veio só como modelo para a humanidade. E foi muito complexa a reencarnação dele. A encarnação de Jesus é tão complexa que o Emmanuel compara a formação do planeta Terra com a encarnação de Jesus. Que teve envolver tantos espíritos elevados, angelicais, para organizar esse processo. Então, Jesus é um modelo. Agora, você pega alguns que a gente, mais próximo da gente, que a gente gosta muito, Bezerra de Menezes, por exemplo, olha, ele com toda certeza foi um completista. Que completista não é só a missão, não, é a questão do aspecto físico. Tá? O completista é aquele que usa a máquina orgânica dele no limite necessário. Se ele reencarnou para ficar 100 anos, vai viver 100 anos certinho, porque não teve vícios, se alimentou de forma correta, não se estressou desnecessariamente, se manteve equilibrado, ou seja, não teve nenhum estresse que causasse uma antecipação da volta, porque todos nós antecipamos nossa volta, tá? Se é para viver 100 anos, a gente vive 95. Não é suicídio isso, que tem uma certa flexibilidade até no nosso limite de evolutivo. Tem um bom senso limite, né? A pessoa se estressar, se conduzir muito bem com a alimentação, então não chega a ser um suicídio involuntário. Agora, excessos Aí sim, aí já é um suicídio voluntário. Agora, no aspecto da missão, eu creio que muitos conseguiram completar a sua missão. Não temos aí uma obra que diga quem foi que completou. Eu sei de quem foi que não completou. Aí tem bastante. Tem vários casos de pessoas que vieram para fazer uma missão e não fizeram, né? Não completaram. Tá? Mesmo o apóstolo Paulo, que é uma coluna, né, de sustentação do cristianismo, ele começou matando um monte de gente, né? Lá como Rabino Saulo, né? Matou o próprio, ordenou a morte de Estevão, que foi o primeiro cristão apedrejado lá no Sinédrio, no templo judaico lá em Jerusalém. Muitos morreram também por causa do Paulo, Saulo, né? Depois ele se redime, ou seja, a missão dele ele fez, mas teve umas derrapadas no início, né? Teve coisas que depois ele mesmo teve que lidar com a própria consciência. Exato. Álvaro, estamos falando de reencarnação, né? Assim, mas tem também o regresso à pátria espiritual, né? O que mais incomoda o indivíduo nesse regresso? Olha, tudo que eu tenho lido, Sérgio, e também nesses quase 45 anos de convivência com o Espiritismo, o que o Espírito chega do outro lado e lamenta é o tempo perdido. Ele lamenta porque as oportunidades são muitas e não aproveitou as oportunidades oferecidas. Às vezes a oportunidade do perdão, da reparação, de relegar certas situações, às vezes aquela picuinha de se irritar com coisas pequenas que não deveriam. Então, nós estamos aqui para aprender que a Terra é uma escola. E, como alunos, nem sempre prestamos atenção nas aulas. As aulas são a convivência com o próximo ou mais próximo, a família, os familiares, a convivência também no ambiente de trabalho, o nosso estilo de vida. Então, a gente vai vendo que passou o tempo e volta para o mundo espiritual e nós vamos ver como no filme o que aconteceu. Tá? Eu já conheço casos assim, a pessoa em desdobramento consciente, é observar o que aconteceu durante o dia. E o que o pessoal conta é surpreendente. Você olha, a gente vê as situações do dia, e às vezes eu falei alguma coisa correta, certa, e eu vi como depois a pessoa se magoou, se melindrou. Então, assim, a nossa postura, a nossa impostação de voz, o nosso olhar, às vezes magoa pessoas em nossa volta. E, então, assim, nós não estamos aproveitando o tempo para nos conhecermos melhor. Então, a gente tem que aprender a se conhecer e mudar, ser mais educado, mais brando na forma de tratar as pessoas. E aí vai passando os anos, a gente vai repetindo os mesmos equívocos, e quando chega do outro lado, examina, puxa vida, fiquei 50 anos preparando aquela encarnação e não aproveitei quase nada. E vai lamentar e vai chorar por isso. E aí você vai vendo muitos espíritas que tinham uma bagagem de conhecimento fascinante, mas vão sentir que, nesse quesito, fracassaram fragorosamente, né, no relacionamento. E já que você abordou isso, assim, qual que seria a vacina, né? O remédio para isso? Olha, o remédio é a transformação moral. É difícil, tá? A gente faz até um mantra, é transformação moral, mas não é um mantra. É um exercício diário que deve ser feito por todos aqueles que querem realmente cumprir pelo menos a maior parte da proposta reencarnatória que assumiu. E essa transformação moral requer uma introspecção, um estudo, uma análise, e não é fácil, porque nós temos uma ideia de nós mesmos, sem exceção, todos nós, muito mais elevada do que a realidade. Tá, então a gente se acha e nós estamos bem lá embaixo. Então, quando a gente começa a fazer essa análise, quando levanta o tapete, aí começa a aparecer a poeira lá embaixo, nossa, eu estou precisando melhorar muito a minha conduta. Por isso a convivência social, o homem é um ser gregário, a convivência com as pessoas, é interessante que a gente vai se polindo. Sabe? Se você precisa se isola, o indivíduo vai para o meio de uma floresta, ou nem se eremita, mas se isolar da sociedade, ele perde uma chance magnífica de evoluir. Porque ele, na convivência com as pessoas, que ele vai sentir, ele fala uma coisa, a pessoa contrapõe, ou fala uma coisa desagradável, a pessoa se irrita, fala, peraí, por que eu estou me irritando? Então você vai, sabe? Então essa convivência é muito interessante. E o estudo da doutrina espírita, quanto mais eu me esclareço, vai vendo exemplos que a literatura apresenta, então é uma forma de nós evitarmos o fracasso, né? Fazer o estudo, fazer essa análise. A oração ajuda bastante também, a gente entrar em sintonia com os mentores. Então, isso é uma forma de evitar maiores equívocos. Legal. Bom, lembrando que sempre que vier uma pergunta aqui nos comentários, a gente vai dar prioridade, então encorajamos vocês a participarem. Acabei de falar, já veio uma aqui da Fátima. A Fátima Sacks está dizendo o seguinte: a transformação moral, você indica começar por onde? Qual que seria o primeiro passo? Olha, Fátima, a questão é a gente se conhecer, tá? Porque se eu vou pegar um determinado caminho, eu tenho que conhecer esse caminho, essa estrada. Então, se eu vou fazer a transformação moral, se eu quero melhorar, eu tenho que me conhecer. Então, é uma introspecção, uma análise, uma autocrítica. Mas veja bem, não é uma autocrítica negativa, porque nós somos alunos e temos imperfeições. Algumas não vão ser corrigidas nessa encarnação. Vamos precisar de várias encarnações para superar certos hábitos arraigados que nós temos. Então, a pessoa, por exemplo, é muito egoísta, se acha precavida. Tá? Uma pessoa agressiva, acho que ela é sincera. Então, você tem que fazer essa análise. E orando, estudando a Essa doutrina. análise, ó, seria uma auto-observação primeiro. Porque Claro. para mim você foi cirúrgico, porque a autocrítica você vem com a ideia pronta e descarrega. E você está dizendo o ponto correto. Você se observa primeiro, procura entender quem é você de verdade. E aí você começa o processo. Gostei do teu ponto. Você sabe, o Santo Agostinho, ele já como espírita dando mensagem, ele dizia que quando era religioso, Agostinho foi lá na Agostinho de Hipona, né, onde é aquela região lá do acho que da Turquia, né? Acredito eu. E Agostinho de Hipona, ele foi um dos teólogos do início do cristianismo. E ele diz, a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, mas nós espíritas chamamos de Agostinho de Hipona. Então, Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte, que antes, quando se recolhia na cela onde ele dormia, ele fazia uma análise do dia. Olha que interessante, do dia. Porque depois a gente esquece, viu? E ele via É verdade. onde ele errou, onde ele acertou, e buscava, nos dias subsequentes, retificar os equívocos dele. Olha, uma alma evoluída já, hein? Agostinho, teólogo, estudioso, religioso. Mas assim ele sabia que errava. Então, essa análise, esse filme do dia, se a gente puder fazer todos os dias, então faz toda semana, né? A gente fazer como passou o dia, a gente vai ver que pode corrigir gradativamente. Mas eu volto a dizer, viu, Sérgio, e também nossos participantes, é muito importante não ser uma análise destrutiva, tá? Por favor, ninguém, não quero ninguém. É uma análise positiva. Eu estou aqui nesse patamar, eu não vou cair nunca, e eu vou subir mais um degrau. Olhar para cima, olhar para o céu, olhar para os planos superiores. Você fez um alerta muito bom, porque a autocrítica ferrenha, ela desanima. Ela faz com que a pessoa perca o ímpeto da mudança, o desejo da mudança, às vezes até decretar que não é capaz e aí vai para o lado mais fácil, que é abandonar o trabalho, porque é muito trabalho, né? É. E esse trabalho, essa situação, esse trabalho todo, essa dificuldade toda, hoje, se a gente se relaciona isso com os desafios do passado, tem diferença? Como era antes, como é agora? Os cenários mudam, mas não necessariamente tanto assim, né? Você vê que pegar lá na época do Império Romano, né, o desafio de um cidadão comum, plebeu lá, não é nobre. Ele tinha que trabalhar, ser um soldado, sustentar a família, as dificuldades financeiras, educar os filhos. Então, assim, as dificuldades, os desafios básicos da época se repetem hoje. Tá? Agora, a pressão que existe hoje é muito maior por causa do nível de informação. Tá? Um homem do século, da Idade Média, por exemplo, não tinha essa pressão de tempo, de decisões que tem que tomar, que tem hoje. Desenvolveu muita inteligência, é tenso. A vida hoje na Terra é a vida tensa do cidadão, né? É preocupado com violência, preocupado com pontos a pagar. Então, então nós temos que reservar um tempo para dar uma desligada disso, sabe? Sair um pouco daquela correria mental, aquela sobrecarga de informação, dá um tempo. Eu vou agora desligar o celular, desligar a televisão, rádio, vou pensar eu com Deus agora, eu com os meus mentores, e fazer essa análise, sabe? Em paz, fazer uma oração, se equilibrar, até para tomar decisões, porque se eu vou tomar decisão sereno, equilibrado, a decisão, a chance de acerto é muito maior do que a pessoa estar sobre uma adrenalina, né? Nervosa. E na verdade as pessoas falam para reservar um tempo para Deus. O Deus não precisa do nosso tempo, é um tempo nosso com Ele, né? Exato. É para passar um tempo com Ele e não colocar essa vaidade de achar que vou reservar um tempo para Deus. Nós estamos falando de completista, não completista. Eu quero voltar uma coisa. E não tem como eu não falar Maomé. Vamos falar um pouco de Maomé. Ele era um missionário, não era? O Maomé foi, inclusive, convidado por Jesus para a missão que teve. O espírito, assim, um espírito elevado. Imagina receber um convite de Jesus, né, qualquer um. Ele veio, inclusive, para tentar reestruturar o cristianismo, que estava já... Maomé nasceu no século V, né, aproximadamente, da era cristã, e estava já... O cristianismo já tinha se contaminado lá com o politeísmo romano. Você vê que a Igreja Católica Romana, não é Igreja Cristã, é Igreja Católica Romana. Então, lá com o papado, aquelas pompas, aquela riqueza, aquela... Então, aí... desvirtuou a Igreja Católica, né? Fugiu do cristianismo primitivo. E Maomé veio com essa missão, mas nasceu pobre, mas se casou com uma mulher que era até chefe dele, né? Muito rica, e aí ficou a mediunidade dele muito perturbada. Então você vê que o Alcorão tem um lado bonito, sério, né? Foi um avanço, o Alcorão foi um avanço no aspecto de esclarecimento espiritual para aquele povo árabe, né? Mas a mensagem é muito, muito, muito, muito conturbada pelas forças do astral inferior. Tanto que Emmanuel, no livro Caminho da Luz, fala que, infelizmente, foi uma grande vitória do umbral sobre a luz, o fracasso de Maomé não ter feito realmente uma mensagem mais pura, né? Esse foi tão relevante que Emmanuel, eu estava lembrando isso, Emmanuel enfatiza isso no A Caminho da Luz. E você falou da a Igreja Católica Romana também, como é que foi essa questão aí? É porque você tem o cristianismo nascente, com sua pureza, né, a mensagem de Jesus, mas aí depois, quando se tornou uma religião oficial, ele teve que se adequar aos costumes romanos. Então, em vez de cristianizar Roma, Roma romanizou o cristianismo. Então, você tinha o politeísmo romano e virou os santos. Então, já não eram mais deuses, eram vários santos. Os rituais da igreja, o cristianismo não tinha ritual. As próprias missas em latim, que eram proferidas, não era nem nada. Ninguém entendia nada que estava sendo falado. Então, depois, os missionários que chegaram começaram a traduzir a Bíblia, o Evangelho, para a língua pátria, né? E foram muito perseguidos, né? Os primeiros dedicados, missionários para isso. Então, realmente, a Igreja Católica Romana se desviou da proposta inicial. Teve o mérito de manter os aspectos, particularmente os evangelhos canônicos, o aspecto moral da mensagem de Jesus. Mas as inserções que foram feitas, as traduções equivocadas, deixou uma religião muito capenga. Para aquelas pessoas mais intelectualizadas, recusaram. Essa é a mensagem de Deus, não serve para mim. Então, provocou muito ateísmo, materialismo, porque não tinha uma lógica, um aspecto racional. Era uma religião baseada num aspecto de liturgias e de dogmas. Então, não convence. A pessoa mais esclarecida, que quer raciocinar, não aceita. Mas Jesus esperou 18 séculos, né, para voltar. Ele voltou, ele é o Espírito da Verdade, e trouxe então o Consolador que ele prometera, conforme está nos Evangelhos, o consolador, que é o Espiritismo. Aí, com o Espiritismo, ciência, filosofia e religião, pô, não, peraí, então aí você já começa a entender e desenvolver uma fé raciocinada. Porque o homem do século XXI, viu, Sérgio, ele não vai aceitar uma questão imposta. Se a pessoa não liga para a religião, não quer pensar, ele vai lá e se apega ao ritual, tudo bem. Eu tenho exemplo na minha própria família, né? Eu me lembro quando eu me tornei espírita e dirigi a mocidade, jovem, empolgado, idealista, né? E comecei a falar do espiritismo para o meu pai. Ele conversou, tentou me dissuadir, não conseguiu. Depois falou: meu filho, tudo bem, você está gostando disso, você segue, vai e sai, mas eu gosto da minha igreja, eu gosto de ir lá rezar, eu sou devoto de Nossa Senhora, eu gosto de ir lá para voltar, ver Nossa Senhora e fazer minha oração para ela. Eu falei: tá bom, papai. Eu respeito, eu tomei um. Eu entendi que, peraí, cada um está numa percepção diferente. Ele sentia necessidade dessa bengala psicológica. E nós temos que respeitar isso aí. Você sabe, Álvaro, outro dia eu estava pegando a definição, o significado da palavra tolerância, e a palavra tolerância, ela tem um significado até, no meu ponto de vista, até poético, que ela quer dizer você respeitar o desejo do outro, respeitar aquilo que o outro está desejando seguir. A minha mãe também era católica de Eucaristia, ministra de Eucaristia, e ela continuou até o fim da vida, e foi ela que me ensinou tudo sobre ser um bom cristão, na verdade, ela que me ensinou tudo. A verdadeira religião é o amor, né? Exato, exato. E, Álvaro, já que a gente falou essa questão da derrocada aí, dos desvios, né, da Igreja Romana, e o protestantismo, nesse contexto, podemos considerar que foi um avanço? Foi um avanço, com toda certeza. Você teve, antes de Lutero, foram muito perseguidos. Foi o João Hus que foi na fogueira. Várias perseguições, vários mártires da cristandade que foram perseguidos pela Igreja Católica Romana. Mas, finalmente, o Lutero só não foi morto, porque ele teve toda uma conjunção para ajudar o pessoal da Alemanha, os príncipes da Alemanha. Então, havia interesses econômicos envolvidos também, mas não importa. No final, eles protegeram Lutero, senão Lutero teria que ser morto. Então, Lutero conseguiu fazer a reforma, mas ele foi um entre muitos. Não podemos dizer que foi só Lutero, tá? Que vários que antecederam, e ele conseguiu. Particularmente, aquele escândalo da indulgência. Sei lá, matou. Você vai lá, pagava em dinheiro e vai absolvido do crime que você praticou. Isso é um absurdo, né? Muito cômodo, né, na verdade. E Lutero, ele eliminou muita coisa. Ele fez um grande avanço. Ele fez a reforma possível para a época, não foi perfeita. Tá? Para a época foi que foi possível, e foi um grande avanço. Inclusive, preparou para o advento do Espiritismo. Já estava bem avançado isso aí. Né? Alguns estudiosos falam, inclusive, que Lutero foi a reencarnação do apóstolo Paulo. E eu ia tocar um pouco nesse ponto, porque assim, é até para a gente entender como às vezes o plano espiritual tem que acomodar uma contramedida a partir de um desvio, né? A vinda de Lutero com certeza tem a ver, porque teve esse desvio, como foi também Francisco de Assis no tempo dele, Francisco, Clara de Assis quando vieram, e toda a legião de amigos que vieram em seguida, foi para tentar corrigir um desvio que aconteceu. Então, o plano espiritual vai fazendo correções de rota aí, conforme a humanidade vai respondendo de uma forma ou de outra. O Lutero, lembrando, ele fez... Não foi a primeira vez que foi traduzida a Bíblia para a língua materna, né? Traduziu para o alemão. O pessoal teve acesso, então, ao estudo da Bíblia, que não tinha, até aquela época não tinha, ou não, pelo menos na região da Alemanha. Só que Gutenberg já tinha feito a imprensa, então a Bíblia pode, inclusive o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, tá? Então ajudou a difundir. Então o Lutero, ele foi um revolucionário no aspecto da difusão do cristianismo, um grande missionário. Tá? Inclusive tem até uma obra de Chico, que Allan Kardec estava escrevendo o livro dos Espíritos, ele dorme em corpo espiritual e sai do corpo, Lutero, que o leva para conhecer as regiões do aquele espântano, né? E Lúcifer fica, e Kardec fica impressionado com aquele espanto, aquele sofrimento. Tanto sofrimento, eles são aqueles esposos, aqueles bárbaros lá da... não, Lutero fala, não, meu filho, não são esses, não. Aqui são aqueles que têm conhecimento do cristianismo e não praticam o cristianismo, vivem o cristianismo. Aí, então, aí Kardec, quando volta, escreve, inclusive, que, olha, não basta só não ter equívocos. Toda coisa que eu deixo de fazer, que eu tive oportunidade, pesa contra mim. Então, quando alguém nos procura uma certa existência aqui, certa experiência que nós estamos passando, e nós podemos ajudar e não fazemos, é uma descaridade. Isso aí é um equívoco muito grande e pesa na nossa conta. Porque você diz, pai, a quem muito foi dado, será cobrado. Aí é uma sua voz e das pessoas. E o problema é que os espíritas, em particular, em aspecto de religião, são os mais esclarecidos. O espiritismo é o cristianismo verdadeiro. É a mensagem de Jesus. Tanto que ele veio retificar. Ele é o espírito de verdade. Ele veio reestruturar a sua mensagem que estava deturpada pelo homem, né? E se a gente não usa essa informação de Jesus que nós recebemos agora, o que, que eu vou apresentar quando voltar para o outro lado, não? E como a gente falou, há fracassos em todas as correntes religiosas, inclusive no espiritismo, né? Álvaro, ainda assim, para explorar bem o assunto, sem a pretensão de ser repetitivo, mas por que, que a gente erra? Como que a gente consegue evitar esse fracasso? Nós temos aqui, Sérgio, hábitos que aí os estudiosos de psicologia, de psiquiatria, né, falam, arquétipos, né? Jung fala lá daquela manifestação do inconsciente profundo. Inconsciente profundo nosso são as nossas experiências terrenas que já tivemos aqui. E elas sobem quando nós estamos encarnados. O fato, quando nós estávamos fora do corpo físico, como espírito da erraticidade, é uma coisa. Tá? Você está lá, toda aquela sua bagagem pretérita está certo dormente. Tá? Você está vivendo entre os bons, tudo equilibrado. Quando você reencarna, você tem toda aquela influência da animalidade, do sexo, da alimentação, da instinto de sobrevivência, que é uma força animal muito forte, energia animal muito forte. E se eu não consigo manter a antena parabólica com o mundo espiritual superior e me disciplinar, eu vou me perder. Então, assim, é uma luta muito grande da animalidade com a espiritualidade que nós temos. Mas essa pressão que existe é justamente para pôr para fora o nosso verdadeiro eu. Então, aqui encarnado, nós demonstramos quem nós somos. Sabe? Aí esse embate aqui, assim, com a energia animal, corpo físico, que nós temos que ter foco maior, viu, Sérgio? É que nós somos espíritos eternos com experiência no mundo material. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual, não é esse aqui material. Aqui é um estágio. E aí nós temos a tendência a esquecer isso, achar que não, aqui é o mundo real e o mundo lá é fictício, é uma nuvem que está passando no céu. E aí deixa-se levar pela aquela bagagem pretérita que eclodiu e se manifestou pelo fato de estar encarnado, e aí a gente vai fracassar. Isso é isso que acontece. É muito simples. Agora, saber tudo isso é muito simples, colocar em prática que é difícil. Porque a luta é interna, né? A boa batalha, como descreveu o Paulo. E Álvaro, falando agora de espíritos desencarnados, né? Porque todos somos espíritos, mas os desencarnados, agora uma pergunta dupla aí. Existem aqueles que são inferiores e podem nos atrapalhar e direcionar os fracassos, e existem, obviamente, aqueles que podem nos auxiliar para que a gente enfrente essas dificuldades, não é isso? Aí vem naquela questão do livre-arbítrio, que as pessoas às vezes confundem. o livre-arbítrio, né? Porque imagina que eu vou tomar toda decisão minha, eu tenho meu livre-arbítrio. É um pouco mais complexo, porque a influência espiritual que a gente tem é muito grande. E muitas vezes, conforme diz no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nós somos conduzidos pelos espíritos, na maioria das vezes. Conduzidos. Aí parece que é uma agressão ao livre-arbítrio, mas não é. Porque o meu livre-arbítrio é o meu pensamento. É quando eu ligo o meu pensamento com planos superiores ou inferiores. A partir do momento que eu ligo e sintonizo com os bons espíritos, eu vou ser conduzido por eles para os bons caminhos. Quando eu sintonizo com os maus espíritos, eu optei pelo meu livre-arbítrio. Eu quero sintonizar com coisas erradas. Então eu vou ser levado por eles para cometer equívocos. Então Deus respeita o nosso livre-arbítrio de pensar. Então, por isso que é importante vigiar e orar, né? Você está vigiar os seus pensamentos. Um pensamento equivocado é um convite para um obsessor. Você falou do vigiar, orai, uma fala de Jesus. Explica um pouquinho mais aí, o que É o Jesus vi queria com isso? Jesus é uma a gente pegar todas os evangelhos, aquelas frases de Jesus, muitas vezes ensinamentos curtos, que aquilo ali dá para fazer uma enciclopédia em cima do que ele falou. Orar e vigiar, e nossa, isso aí dá para fazer uma enciclopédia, dezenas de livros só sobre isso. Mas na síntese, o orar, a oração é um momento de ligação com Deus. Quando nós fazemos, entramos em sintonia com os planos mais elevados, e nos diz os mentores que não existe uma oração sem resposta. Tá? Então nós vamos fazer uma oração. Agora, Jesus também ensinou, né? Pedir obtereis, buscais e achareis. Eu vou pedir, eu vou obter. Mas Jesus completou, buscais e achareis. Mas eu tenho que buscar ter uma conduta digna. Aí eu vou achar que eu pedi. Não adianta só pedir e ter uma vida equivocada. Pera aí, é questão da lógica. Então, a oração tem eco, eu vou pedir, eu vou obter, mas para isso eu tenho que buscar e achar. Buscar o quê? O mestre diz, buscai o reino de Deus e sua grandeza e tudo mais lhe será proporcionado por misericórdia divina. Então, essa oração é muito boa. Aí vem a questão do vigiar. E o vigiar, a nossa mente é como se fosse um cavalo bravio correndo. Ela não fica parada. Você não fica com a cabeça vazia. A gente está sempre pensando em alguma coisa. Então, eu tenho que ocupar minha mente com coisas elevadas. Por exemplo, estudo da doutrina espírita. Eu leio um romance espírita conceituado, eu leio uma obra doutrinária, eu vejo um programa de televisão de cunho moral educativo, eu vou ter uma conversa edificante com alguém, eu vou na vida de relações, eu vou buscar ser uma pessoa educada, fraterna, ética, honesta. Então aí, esse é o vigiai. Eu não deixo chance para um obsessor se aproximar de mim. Ele não tem sintonia, não tem afinidade, tá? Imagina alguém, por exemplo, que é fanático para futebol e vier conversar comigo. Eu não ligo para futebol. Não vai ter afinidade. Embora meu pai, saudoso pai, foi jogador profissional de futebol, eu nunca gostei de futebol. Gostava de jogar bola, mas não joga. Então, assim, não tem, é uma, não tem sintonia, não tem afinidade para esse tipo de conversa. Então, assim, o obsessor se aproxima por afinidade, por ligação. E aí vai depender da minha opção de exercer o meu livre-arbítrio positivamente. Eu acho que no contexto que você colocou, cabe uma pergunta aqui que é a seguinte: como que eu sei se eu estou pronto, próximo ou eu estou muito afastado da minha programação reencarnatória? Aí vai aquela questão inicial que nós mencionamos, de se reservar um tempo para se pacificar a alma, esquecer um pouco aquele burburinho do dia, aquelas confusões do dia. Então, a pessoa buscar um tempo, sabe? E fazer essa análise do dia, como está acontecendo as coisas. Nesse momento, que a gente possa fazer uma prece, os mentores vão nos atender, porque nos amam, gostam da gente, torcem pelo nosso sucesso, e vão, de certa forma, reavivar intuitivamente, que está no nosso, nosso nossa alma, gravada em nossa alma, nosso espírito, o trabalho que nós temos que realizar, como relembrar certas coisas que nós temos que fazer. Então você pode, nesse momento de introspecção, de oração, de meditação, você desperta com um senso muito claro do que você tem que fazer. Então você vai reavivar as responsabilidades assumidas na erraticidade antes de encarnar. Aí você vai ver, puxa vida, eu deveria ter feito isso e não fiz. Nossa, essa decisão não foi a mais correta. O que eu posso fazer para mudar? Então agora, tem que fazer esse trabalho. Sabe? Nos dizem os mentores que na maioria das vezes nós erramos mais por estarmos desatentos. Desatentos, olha, falta de atenção. Porque os espíritos superiores, respeitando o nosso livre-arbítrio, eles não podem interferir muito. Mas eles procuram chamar nossa atenção, sinais. Quando você está na estrada viajando, a gente observa as placas, tem curva ali na frente, vai ter neblina, não sei o quê, ó, vai ter lombada. E você evita um acidente prestando atenção na sinalização do tráfego. Por que não prestar atenção nas muitas sinais que nossos mentores colocam no nosso caminho para chamar nossa atenção? Então, nós temos que prestar atenção nessas oportunidades que nos são oferecidas diariamente. E você, na sua fala, você suscitou aqui uma frase da Fátima que eu queria que você elaborasse em cima dela, que ela diz assim, nossa, muito difícil passar direto ao plano espiritual sem ficar no umbral. Fátima, na verdade, nós não podemos ter aquele medo de umbral como algumas religiões colocam, no meio do inferno, do purgatório. Por favor, não vão tirar isso da nossa visão. Até porque nós já estamos no umbral. Não é o umbral que nós estamos? Onde é que está o umbral fisicamente? Começa da ponta do nosso nariz para cima. Então, nós estamos no umbral. Medo de quê? Nós temos medo de estar onde nós estamos hoje? Não. Tá? A pessoa digna, a pessoa honesta, ela vai ser recebida no mundo espiritual com o mesmo carinho e atenção que as maternidades recebem os recém-nascidos, com higiene, sabe, ambiente de paz, de acolhimento, isso vai acontecer. A pessoa que tem uma conduta correta, ética, muitas vezes desencarna, e ela vai ficar um ou dois anos, ou três, dormindo, se recompondo no mundo espiritual. Porque o corpo espiritual nossa, a erraticidade é diferente do que existe agora. Tem que fazer uma adaptação. Depende muito do nível evolutivo do espírito. Esse despertar mais rápido, tá? Então, se a nossa consciência está em paz, não tem que preocupar com questão de umbral. Aí você pergunta, a maioria das pessoas ficam muito tempo no umbral? Ficam. Por que a maioria das pessoas ficam no umbral? Porque é uma vida desregrada, vida equivocada, desonestidade, vícios. Aí... Mas o umbral que fica um período de depuração. O umbral é uma região de transição. Então, a pessoa está com o corpo espiritual impregnado de equívocos, tem que drenar essa energia negativa. Aí depois vai ser recolhida. Ruim é aqueles criminosos terríveis. Né? Aí, o umbral é um paraíso perto dos outros lugares. Aí no interior da Terra, que é a zona de trevas e a zona de abismo. Aí fica realmente ali é ruim. Mas só vai pessoas muito más, né? É bom, você definiu bem. Eu chamo o seguinte, o umbral é uma zona de expurgo, até nessa sua fala final. A pessoa se livra dos pensamentos e sentimentos deletérios ali, vai, descarrega o peso que ela está carregando para ela poder ir equilibrada para uma assistência a seguir, mas, né? Mas, Sérgio, ninguém vai. Você está ou não está? É verdade, você já está conectado, né? É uma extensão. Você vai onde está seu coração. Não foi o que Jesus disse? Onde estiver o seu coração, aí está seu tesouro. O que, que o mestre quis dizer com isso? Onde estiver os seus ideais, né? Aí está seu tesouro. Se o meu ideal é fazer o bem, e ser uma pessoa ética, honesta, ajudar as pessoas, eu vou estar num lugar assim. Quando nós dormimos, não tem a expansão da alma. O corpo espiritual não se desprende do corpo físico e fica em contato direto com o mundo espiritual. Todas as noites eu estou direto no mundo espiritual. A desencarnação simplesmente corta os laços que prendem o corpo físico, é só isso. Ou seja, nós temos uma semi-morte todos quando nós dormimos. Eu estou fora do corpo. Onde é que eu vou estar? Ah, aí que está. Eu tenho uma máscara social, onde eu vivo de aparências, interiormente eu tenho pensamentos ruins, ou eu sou realmente aquilo que eu expresso? Porque eu vou estar onde eu sou realmente. Não existe máscara social no mundo espiritual, tá? Você vai estar de acordo com a sua densidade moral, se projetando para planos elevados ou para planos inferiores. Álvaro, está passando rápido, só falta 5 minutinhos para a gente terminar aqui. Falando agora um pouco do acolhimento que as casas espíritas podem fazer, elas estão preparadas para orientar tanto o dirigente como o público de forma a se preparar melhor para enfrentar esses desafios? Olha, os centros espíritas, eles têm toda a condição de fazer um atendimento, vamos dizer assim, premium, né? De primeira, porque detém o cristianismo verdadeiro, que é o espiritismo, com obras maravilhosas. Então, nós temos aí a água limpa, a água pura, que Jesus fala, a água da vida, o pão da vida. Então, os centros espíritas detêm isso. Agora, para levar essa água da vida, o copo tem que estar limpo, né? E aí vai depender. Um copo sujo vai servir uma água suja. Então vai depender muito dos dirigentes, dos trabalhadores, da boa vontade, entusiasmo, ideal espírita. Então, o trabalhador espírita deve se compenetrar que ele não está ali por acaso. Nada acontece por acaso. E se ele foi convidado para difundir o evangelho, não é porque ele tem prerrogativas especiais. Não. É porque são mais endividados. Nós somos mais endividados. Temos compromissos. Deus nos deu a oportunidade de sermos o mais úteis possível para saldar os muitos débitos das encarnações passadas. Então, se eu me comprometer que o maior necessitado é o próprio servidor, que tem que servir, ele vai ter humildade e dedicação ao trabalho. E é importante isso aí. Então, as casas espíritas têm condições. Algumas fazem um trabalho maravilhoso e outras precário. Mas é sempre por causa da figura humana que nem sempre se dedica como deveria à missão ou à tarefa que foi assumida. Última questão, até para a gente fechar o entendimento sobre o assunto. Uma vez que a gente regressa para o plano espiritual e constata os equívocos que cometemos, é fácil conseguir uma nova oportunidade reencarnatória? Olha, tem fila, né, Sérgio? Porque você a fila tem grande. fila grande. Você tem 8 bilhões aproximadamente encarnados, um pouco menos, na Terra, e tem mais de 22 bilhões de espíritos querendo reencarnar. Então, meu amigo, você vai lá, vai analisar seu pedido, o pessoal vai analisar com muito carinho, mas vamos usar o bom senso. Se você tem uma fazenda que tem que plantar um trigo, um arroz, um feijão, e você contrata um operador para trabalhar lá na fazenda, e em vez de ele plantar, ele fica dormindo, vem a erva daninha e destrói todo o campo. Você vai fazer o que no outro ano? Vem cá, você vai plantar de novo? Você vai destruir minha lavoura, né? Mas espera um pouquinho aí, faz um estágio aí mais, aprende mais. Então, se depende da atuação de cada um. Vai depender. Não existe dois processos iguais. Mas aqueles que aproveitam e levam a sério a reencarnação e cumprem com a sua tarefa que foi assumida, pelo menos parte expressiva que foi assumida, ele vai ter prerrogativa, né? Olha, você cumpriu, você foi um bom trabalhador, então pode voltar novamente, continuar seu processo evolutivo, né? Então, nós temos que entender que uma reencarnação é uma bênção. Esse corpo físico foi um empréstimo de Deus, que nós temos que zelar por ele e aproveitar essa oportunidade, que às vezes ficamos 50 anos ou mais programando para estar aqui. E chega agora, a gente vai pisar na bola? E não deve pisar na bola. Tem que aproveitar essa encarnação. Legal, Álvaro. Chegamos então ao fim, né, desse nosso programa de hoje. Eu gostei bastante. Não sei vocês aí, se vocês gostaram, comentem, coloquem, dê o joinha para nós aí, para que o vídeo possa chegar até mais pessoas. Compartilhem. O vídeo está gravado tanto no YouTube como no Facebook. Esse mesmo link que usaram para entrar, pode compartilhar para alguém que vocês queiram que ouça essa mensagem de hoje. E eu vou ficando por aqui, dando meu boa noite, agradecendo demais a oportunidade. Adoro estar com o Álvaro aqui e poder me embevecer da sabedoria que ele tem. E uma alegria estar com todos vocês. Álvaro, se você puder se despedir e fazer uma oração para a gente. Olha, eu agradeço aqui a todos os ouvintes, peço desculpas por equívocos que eu possa ter cometido. Eu e Serginho somos estudiosos da doutrina, mas, evidentemente, somos ainda aprendizes do Espiritismo. Mas o que nós apresentamos sempre é com muita boa vontade e cientes também de que somos ainda capazes de cometer erros. Mas a doutrina espírita tem muitas obras que alguma coisa que não tenha sido bem esclarecida pode ser buscada, pode ser encontrada. Então vamos agradecer então essa oportunidade, esse reencontro, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que continua inspirando a todos. Nós somos pessoas limitadas, mas com o apoio dos nossos mentores espirituais podemos prosseguir na jornada terrena cometendo menos equívocos. E que essa vibração de paz, essas energias elevadas penetrem o nosso lar, amparando, curando algum equívoco, alguma dor, alguma necessidade física ou espiritual, trazendo a paz, que a gente precisa de paz. E que essa paz perdure durante toda a semana. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.